ela já tá louca, embrasada. Ela que ela desce, travando na vara. Ela que ela desce, travando na vara. Ela que ela desce, travando na vara. Ela que ela desce, travando na vara. Mete, cinco pentada direto. Mete, cinco pentada direto. A Maísa tá cantando só pra quem gosta de sexo. Mete, cinco pentada direto. Mete, cinco pentada direto. Mete, cinco pentada direto. A Maísa tá cantando. Bete,